Talvez há pessoas aqui com o coração seco, como as areias do deserto. Mas Jesus vem nessa noite para te trazer água e saciar a sua sede. Você pode cantar comigo, diga: tenho sede. Tenho sede de ti, Jesus. Tenho sede de ti. Tenho sede de ti. Senhor, nos Deus, a nossa sede. Tenho sede de ti. A cada dia, Senhor, o Senhor se revele ao nosso coração. Tenho sede de ti. Precisamos de ti, Deus. Eu te quero. Precisamos do teu Espírito em nossas vidas. Oh, mais uma vez declare: tenho sede de ti. Tenho sede de ti. Pode aplaudir ao Senhor.